passa mais contente e mais feliz. Amo eu fundo a andar, eu não quero outra mulher. Portuguesa da querida, a mulher da minha vida, não tem nada que saber. A mulher da portuguesa é mais bela com certeza, é verdade, sim senhor. É a mais bela princesa, a rainha presa, a dona do nosso amor. A mulher portuguesa é mais bela com certeza, é verdade, sim senhor. É a mais bela princesa, a rainha presa, a dona do nosso amor. Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa. llegó a mí ahora, tive que te deixar. Amigo, não chore, por favor eu peço, que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Podem me ouvir cantar, que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar. No meu coração, em qualquer canção que você canta, que venho ouvir cantar, que estou ao lado de Deus, e Ele em todo lugar. No seu coração, em qualquer canção que você canta, que estou a mais, eu vou me pirar. Eu já estava habituado a ser maltratado, mas lá ia aguentando. Fechavam hospitais, não funcionam tribunais, a vida vai piorando. Eu assim não aguento, ando ao sabor do vento, nem consigo respirar. São impostos para pagar, os bancos a chatear, eu vou-me pirar. Eu vou-me pirar. Eu vou-me pirar. Eu vou-me pirar. Eu vou-me pirar. Vou-me já embora daqui para fora, eu vou-me pirar. Eu vou-me pirar. Eu vou-me pirar.

Até quando o burrito me lavou, eu. E quando quero ver aquela dor, meu. Até quando o burrito me lavou, eu. Tem muito espaço, como convém, para o meu lugar, o melhor calo do mundo. Meu paradeiro, e só dá sem. Mas meu amor gosta que eu meta, gosta que eu meta trigo a fundo. Meu caro é velho, mas tudo bem. Para namorar o melhor caro do mundo. Meu caro é velho, e só dá sem. Mas meu amor gosta que eu meta, gosta que eu meta trigo a fundo. Meu caro é velho, mas tudo bem. Para namorar o melhor caro do mundo. Meu caro é velho, e só dá sem. Canção que eu guardo pra mim.

dizer que não. Primeiro trabalho e depois a diversão. Eu quero bem a minha sonha. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Quis que ela enxergará que eu qualquer tipo de cobra. Trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sonha. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sim, sim. Quero bem a minha sonha. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela bem longe de mim. Eu quero sim, eu quero sim. Quis que ela enxergará que eu qualquer tipo de cobra. Trato ela sempre assim. Eu quero bem a minha sonha. Eu quero sim, eu quero sim. Quero ela sim, sim. pelo vento. Quando não estás, cai em minha noite. Sinto um momento, olho para trás. Palavras perdidas ficam por dizer. Aperto a razão. Memórias esquecidas, sinto-me perder. Neste balanço, ninguém vai parar. Neste bailão.

nada mais triste que o silêncio e a dor. Procuro-te na noite, sabendo que te perdi. Pergunto ao vento, pelo som da tua voz. Procuro o lugar em que tu te escondes. Sinto desejos de ti. Paz, paz, sentir o teu calor. Oh, oh, oh, oh, sem nunca olhar para trás. Paz, paz. Só A concertina, a tocar e o povo todo.

tua porta, io deixei-o entrar. Parecia tão diferente, confiei e fui em frente, e com ela quis casar.

nas canções e nada mais. É mais uma dessas noites em que sou aquele ator que faz do amargo doce e do desgosto mal menor. É assim a minha vida. É assim. Até vivo por viver, se vivo eu estou. Pobre cantor de sonhos, bom sonhador, com olhos risonhos, mas alma com dor. Pobre cantor de sonhos, que faz sonhar, que esconde o seu choro. Sozinho a chorar. Pobre cantor de sonhos. Mas alma com dor, pobre cantor de sonhos, que faz sonhar, que esconde o seu choro e acaba sozinho a chorar.